CD 33. Capítulo 33. Lucas subiu até o topo da torre. O cenário abaixo era de desolação. Não havia sobrado uma única barraca em pé e grande parte dos soldados tinha perecido. E alguns dos melhores amigos daquele posto avançado na Velha São Paulo permaneciam desaparecidos. A tática imposta por Vicente tinha surtido efeito. Ao menos não haviam sido aniquilados completamente. Nenhum rádio potente restara, apenas alguns pares de walkie-talkies de médio alcance. Esperaram presunçosamente que Tupã livrasse suas caras e banisse dali as feras noturnas. Gabriel nunca conseguiu falar com o CLBI e a notícia terrível veio quando a voz da assistente de Franjinha anunciou o inesperado. Várias fortificações estariam sob ataque naquele mesmo momento, todas precisando da assistência do raio portentoso projetado pelo satélite. O grande problema é que a própria barreira do inferno teve de lutar e combater os malditos vampiros. Graças à perspicácia de Vicente, tinham sobrevivido. Lucas sentiu o peso daquele pensamento. Os soldados não tinham podido defender Vila Lobos e o símbolo de vitória e avanço dos humanos sobre a nova terra tinha ido abaixo. Tinham se enfiado, isto sim, num buraco e lutaram bala a bala para se manterem inteiros. Dezenas morreram nas escadarias das arquibancadas de concreto do Teatro de Arena. O sangue estava lá para contar a história. Não fossem as deitacornos, talvez nenhum deles tivesse restado. Os ventos deram o máximo, lutando como máquinas elétricas e picando vampiro a vampiro até que, no meio da madrugada, os malditos debandassem e desaparecessem. Lucas tinha perseguido um grande grupo, conseguindo, eventualmente, alcançar um ou outro vampiro, mas eles fugiam desordenadamente, ao menos aos olhos dos humanos, e simplesmente sumiram na noite. Lucas buscou pelos irmãos desaparecidos a noite toda, retornando aos escombros do acampamento somente ao raiar do dia. Os únicos que encontrou eram apenas cascas mortas, sem sangue, do que tinham sido soldados. Já os bentos localizados tinham sido decapitados. Quanto aos vampiros, a única pista era a direção que tinham tomado na cidade fantasma da Velha São Paulo e o trajeto que tinham feito em marcha para chegar ali e surpreendê-los. Mas o grosso dos malditos não fugira nessa direção. Tinham perseguido um bando de vampiros até a Vila Madalena. Dali em diante, não viu mais nenhuma das criaturas. Voltaria a vasculhar a cidade. Deveriam estar escondidos em algum ponto. Os malditos não tiveram tempo útil de se afastar demais. Tinham de encontrar o covil onde os malditos se escondiam, um covil afastado dos postos de observação. Os vampiros estavam crescendo em organização e isso poderia levar os humanos à derrocada. Lucas chegou ao meio do concreto, onde 24 horas atrás perfilavam-se dúzias de barracas de lonas verdes. Agora só havia fumaça e brasas do que restara do incêndio. Quanto aos seus homens, pareciam um bando de fantasmas, caminhando sem rumo, feito cão caído do caminhão de mudança. Muitos tinham as roupas chamuscadas, outros traziam bandagens envolvendo ferimentos. Ninguém tinha escapado ileso naquela madrugada. Os que não ostentavam ferimentos no corpo físico, certamente traziam feridas na alma. Restabeleceria a base avançada de Vila Lobos. Manter seus homens em São Paulo era vital. Não retrocederiam. O plano era reconquistar o Brasil para depois ajudar o mundo. O ataque dos vampiros a Vila Lobos não representava um tropeço, mas um murro na cara. No entanto, não deixaria que os homens voltassem um centímetro para trás. Era hora de remanejar o plano. Depois que Vila Lobos estivesse de pé novamente, voltaria a São Vítor. Usaria o rádio para chamar bentos de todos os cantos. A retomada aconteceria, mas antes teria de encontrar e destruir o maldito que se auto-intitulava o Vampiro Rei.